explica de onde vem, pra onde vai. O sentimento que atrai, do pensamento não sai. Envolvimento que é mais, no esquecimento não cai. Eu caio fácil nessas armadilhas. Fazer o que se eu fico fraco quando o olho brilha? E ele não mente, por mais que a mente se negue. Enganar o que o coração sente, quem consegue? Pra que evitar se é verdadeiro? Porque tentar lidar se é passageiro? Como encontrar um que vá durar, que seja o mais perfeito, eterno e derradeiro? Meu, foi confundido, iludido, dividido, traído, mal entendido e às vezes correspondido. Mas se o cupido resolver acertar, a gente fica sem saber se portar. Então quem sou eu pra falar? Não sei o que é e o que é dizer. O que é e o que é? Talvez se eu já amei de verdade, eu nunca saberei. Não sei o que é e o que é dizer. O que é e o que é? Talvez se alguém me amou de verdade, eu nunca saberei. Amar é se esforçar sem esperar recompensa. É tentar ao máximo, depois pensar se compensa. Amar é bem mais difícil do que se pensa. Ficar sem reação simplesmente pela presença de quem faz sorrir, faz chorar sem saber. Faz refém sem prender. Faz a gente aprender a tentar se entender, relevar, compreender. Abrir mão, renovar, surpreender. Amar é encontrar a poesia num olhar, num relance. Não deixar desperdiçar a chance pra ser feliz por um momento que seja. Mais que me traga paz onde quer que eu esteja. Sempre vou me lembrar de cada vez que eu achei que fosse, do que fez mal, cada bem que eu sei que trouxe. Inspiração, esperança, experiências. Amor. Não tem ponto final, só reticências. Ou não, né? Não sei o que é e o que é dizer. O que é e o que é? O que é? Se eu já amei de verdade, eu nunca saberei. Não sei o que é e o que é dizer. O que é e o que é? Talvez se alguém me amou de verdade, eu nunca saberei. Será que alguém me diz o que é? O que é? Será que alguém me diz como é? Será que alguém me diz o que é? O que é? Será que alguém me diz como é? Quem pode me explicar o que é? O que é? Quem pode me ensinar como é? Quem pode me explicar o que é? O que é? Quem pode me ensinar? Porque eu não sei o que é e o que é dizer. O que é e o que é? Talvez se eu já amei de verdade, eu nunca saberei. Não sei o que é e o que é dizer. O que é e o que é? Talvez se alguém me amou de verdade, eu nunca saberei. É, às vezes eu sou mais coração que razão, mas mesmo quando a razão manda, é o coração que marca o ritmo.